me fazendo bem lascado. Tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntar quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo. Vamos segurar as emoções, deixa o povo chovendo interrogações. Só não divulga, deixa o nosso tag em off. Deixa ela achar que pode, que o estar ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos tag em off. Deixa ela achar que pode, que o estar ainda sofre. Fazendo bem lascado. Tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntava quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo. Vamos segurar as emoções, deixa o povo chovendo interrogações. Só não divulga, deixa os nossos peguem off. Deixa ela achar que pode, que o estar ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, que o estar ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, sofre. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, e o estar ainda sofre.